What are you waiting for? You're faster than this. Don't think you are. Know you are. I'm trying to free your mind, but I can only show you the door. You're the one that has to walk through. Let it all go. Fear, doubt, and disbelief. Free your mind. Stand up! Stand up! Stand up! Stand up! When I move, you move. Senhoras e senhores, estamos começando mais um podcast com o Caio. Eu sou o Alberto Brandão, de cima do muro. Sou o Bruno Rachacuca, do PK Max Parkour. Eu sou o Daniel, do PK Max Parkour também. E hoje a gente está aqui para falar sobre organização dos treinos. Como yes. treinar, como organizar os treinos, como definir a sua meta, como alcançar o que você está procurando, diversas formas de se exercitar, de definir como vai ser sua rotina de exercício, tudo isso e muito mais. É, você falou uma coisa muito importante, logo de cara, que é definir sua meta, né? Você tem que saber qual é o seu objetivo para você fazer um planejamento de treino. Exatamente. Porque treinar a esmo, você vai, sei lá, seu desenvolvimento pode ser mais lento do que o que você espera. Então é importante você saber o que você pretende para depois traçar uma maneira de alcançar essa meta. É, quando você treina fazendo qualquer coisa de qualquer jeito, você vai ter uma melhora, né? Mas você acaba alcançando um nível e estagnando ali. Você não tem como modificar aquilo. Você tem aquele desenvolvimento até o platô, né? Exatamente. É. A gente, enquanto tinha a Parkour.net, discutia muito isso, né? Ah, tô treinando, cheguei no meu platô. Que é uma fase que você fica estagnado e não avança. É, você treina e chega um momento que você fica parado. Como se você não consegue mais aumentar sua distância no pulo, você não consegue aumentar sua força, seu condicionamento, resistência, alguma coisa. Resumo bem isso, é aquela frase de, sei lá, que as corporações sempre usam, né? Se você falhar em planejar, né? Você tá planejando falhar um dia. Exatamente. Então, você só tá, se você não tem nada planejado, é exatamente isso que você vai alcançar, né? É, você não. É, você para, né? Você interrompe o seu desenvolvimento. E aí começa aquela coisa, você fica desanimado, você vê os outros caras treinando e avançando, porque eles estão num tempo diferente do seu, e aí você fica todo xoxo lá, que merda, velho, não sei o quê, que era pra com essa porra, fica invejando os caras. E é aquela coisa, né? Treina pra você mesmo, mas, porra, tem como você não se sabotar nesse platô. Só lembrei dessa palavra, porque quando tínhamos Parkour.net e depois, nos primeiros anos lá da comunidade do Parkour Brasil no Orkut, em que as discussões eram produtivas, a gente sempre empregava esses nomes que pegavam logo, né? Que foi o platô, foi o overtraining, chegou um momento, todo mundo, ah, treinei pra caralho, tô com overtraining, nem sabia o que era o negócio. Faltava sigla, né? O que eu aí, me encaixo? Né? É, fica uns 4 meses com essa coisa, ah, porque overtraining isso, overtraining aquilo, até descobrir, ah, não, agora eu tô undertraining, tenho que treinar mais. É, mas vamos discutir tudo isso depois da leitura dos e-mails? Eu vou ler o e-mail do Ed Massari, ele escreveu parabenizando pelo podcast e comentando que no podcast passado, número 6, que a gente conversou sobre nutrição, a gente recomendou o consumo de rapadura durante o treino, né? Que é o... Bom, só resumindo, quando você tá lá treinando e tal e sentiu que já tá ficando desanimado, manda a rapadura, que aí vai dar um pico de glicose, você volta pro treino, dá um gás a mais ali, né? E a pergunta do Ed é a seguinte: como posso saber se estou comendo a quantidade certa? Bom, leva uma barra de meio quilo pro treino. Se até o fim do treino a barra acabar, é porque você exagerou. Não, o negócio é assim, você leva uns pedaços da barra, né? Só tipo, pra dar um gás, né? Na hora que dá aquela bomba, você... É o mesmo esquema da água, assim. É, quando você vai levar água pro treino, você deve beber água direto, né? Se você sentir sede, é porque você já tá desidratando. Então é interessante beber água antes disso. Então antes do treino você bebe e tal. O lance com a rapadura é quase isso. Se você começar a sentir, pô, faltou um gazinho, manda rapadura, então manda um mel pequenininho daqueles. Exatamente, quer falar, porque o cara já tá afim de mandar rapadura, às vezes ele compra aquele metro de mel, igual o CP. É, qual é que é? Leva lá, vai um por um ali, quando ele tiver bem, já volta. E vem aqueles mini chup-chup de mel, mini porra, sacolé é no rio. Pra caralho. Pois é, manda um daquele, entendeu? Não é pra você exagerar, não, vou falar, agora tô bonzão, mandei 500 gramas de rapadura, porra, vou bombar. Pô, não é isso, né? Vou bombar. É o bom senso, é só pra dar um gazinho. Eu vou ler aqui o do Laio, só essa identificação. E aí ele diz um pouco sobre que achou bem legal, ficou bacana e tal. A primeira coisa que ele falou foi que sentiu falta de um nutricionista. Mas como eu respondi lá, o Thiago era o nosso nutricionista ali, convidado. Certo. É, outra coisa que ele falou é que sabe que a gente faz pela amizade, a galera, etc. E que se a gente tentasse estipular uma periodicidade maior pro programa. E assim ficaria um pouco mais profissional e quem sabe conseguir patrocínios pra fazer esse podcast. E outra coisa que ele falou foi que algum dos fones pareciam que tava meio baixo, com uma coisa meio dentro do banheiro. Igual o do Dan tá nessa gravação. É culpa dos... Eu já falei, é culpa das anilhas aqui. E eu não estou sozinho. E a outra coisa é que ele falou que tá seriamente pensando em comprar umas rapaduras pra usar nos dias de treino. Aí, só respondendo, a questão da periodicidade do podcast com o Kai é meio complexa, porque o Bruno, ele tá ocupado pra cacete. Ele tá num processo aí de várias coisas novas na vida dele aí, tá trabalhando pra caramba. Tem o projeto do... Tem o projeto do Nem Fudendo, que não deve ser fácil editar aquilo e produzir aquilo. Eu tenho essa mesma cobrança lá também. Porra, faz essa merda semanal, faz um por dia. Caralho! O negócio que a gente só vive disso, né? Mas é isso, a gente gostaria muito de fazer, eu adoraria... fazer um por semana desse podcast, assim como a gente faz o do outro Saudecast. Mas não dá. A gente tenta fazer com a maior periodicidade possível, mas tá todo mundo meio na correria. A questão dos microfones é que a gente não tem como controlar o padrão de cada um. Nem todo mundo é Mac user, né? Então exatamente. É o meu microfone e o do Bruno são idênticos, acredito. Mas tem, às vezes a gente convida pessoas que usam aqueles microfones tipo da Madonna, e aí o negócio fica feio. Tem quem usa fone de ouvido também, né, Dudu, safado? É. O cara usa fone de ouvido como microfone, pô. Que isso, bicho. E aí, quanto à rapadura, eu boto muita fé. Então, o que deve ser feito logo de cara é perceber, né, o estado que você tá, avaliar e estipular um objetivo. Sempre teve essa importância, essa pessoal dando essa importância grande para condicionamento. Ah, você tem que estar forte para fazer e bababá. É uma verdade incontestável e o pessoal fala, não, realmente, tem que ficar forte, mas não treina para isso. É. E às vezes, treina demais, né? Exatamente. Às vezes a pessoa pega para treinar só isso e não entende por que não tá desenvolvendo no parkour. Gasta a semana inteira treinando só força e não treina parkour hora nenhuma, né? Então... tem que saber o balanço disso. Mas a gente, pelo menos aqui com o PK Max, que a gente tem feito, é retornado a ideia pra força, né? A gente nunca deixou ela de lado, mas voltamos com isso pra força de novo. Porque tendo agora essa experiência com os PK Gen que vieram, os caras são fortes pra caralho, velho. Puta que pariu. O Blaine é um exemplo vivo de como ser foda. Puta, maluco forte, meu. Blaine escroto. Pô, o cara deu cada dica pra gente aqui e o cara é, vamos dizer, ele é líder por exemplo, né? Exatamente. Cara, você vê o cara, você vê que ele tá treinando certo. E deu altas dicas pra nós e a gente tá seguindo, assim, igual um fanático religioso. Que acontece sempre também quando um gringo mais sensato, né, que não... Não desses que choram, desses que... que contam... Uma história de ficção, né? Maníaco religioso. Não desses. Falando dos espertos, dos que sabem o que dizem. E Thomas, né? Thomas veio aqui e revolucionou o parkour da Belizontina, né? Brasília é a mesma coisa. Porra! A gente viveu o parkour de Thomas aqui. É. cara é brutal, né? E é isso, né? Você vê o Thomas, é um cara também, mesma coisa. Você vê ele, você fala, pô, velho, cara miúdo. Vestindo a camisa, velho. Cara, é assustador, dele... é assustador. Cara é monstro. Tu vê o anãozinho sem camisa, é foda. Barril largo, estourado. Falar nisso de ficar forte, eu tava conversando com ele esses tempos agora sobre essas discussões que retornaram aí sobre o que é o parkour, o objetivo do parkour, como era nas antigas, etc. E ele tava falando que, assim, muita gente acha muito legal, né, fazer parkour, e aí só dá um monte de pulo, sai pulando a porra toda, e não é forte. E que antigamente eles treinavam com o parkour com a única intenção de ser forte de todas as maneiras, sendo durante os saltos, etc. Mas também sendo forte pra tudo, levantando coisa pesada, trocando porrada, nadando, subindo no telhado, levantando bambu. Natural, levantando bambu taquara, essas paradas assim. O Thomas é o quê? Sei lá, segunda geração? Segunda geração, né? Exatamente. Não, mas segunda geração. É segunda e meia ali, né? É, porque o Steph é da segunda. Pois é, ele treinou com o Steph, depois treinou com o Belly, mas ele chegou na segunda pra terceira ali. É, né? Exatamente, no meio do ele caminho. Ele é turminha dos Little Guys, né? Igual... Ele era do Little Guy. Então, o Thomas já falava isso com a gente, o Steph falou essa mesma coisa. Ele chegou aqui e falou, cara, não tem porra nenhuma disso, não tinha nada de ponto A, ponto B, não tinha nada de eficiência... Não tinha nada de arma, método natural, não era referência, não era porra nenhuma disso, cara. Eles treinavam entre eles pra ficar forte e pra um poder tirar mais onda com o outro. Coisa de moleque, assim. Foi crescendo e ficando forte pra caralho. E aí começaram, não, peraí, mas e se a gente fizer tal coisa? E se fizer tal coisa? De acordo com ele, que ele conversou com a gente, toda essa definição de ponto A, ponto B, é eficiente... É ágil, é utilitário, é o caralho. Veio depois, que o parkour lá do Yamakaze não era isso. E aí, a gente, claro, escuta isso e ainda fica discutindo, né? Ah, mas essa definição que prevalece mundialmente do parkour, que a gente também emprega nos nossos sites todos, tá lá na descrição. Ah, sair do ponto A, não sei o quê. Pode não estar desse jeito, mas... É, atravessar um caminho, escolher por você... Sempre remete a isso, né? É. Só que aí, voltando pra essa coisa do embrutecer primeiro, do brucutu... Do brucutu. Os Yamakaze lá, cara, você pega o Nautra, a gente sempre tá falando dele, é uma merda, né? Porque acaba que todo podcast é sobre o Yamakaze. Vai ser do Nautra. O dia que ele puder falar português, a gente convida ele, pelo amor de Deus. Mas é isso, né? O cara... Porra, o cara tem 40 anos, sei lá, mais que isso. É. Eu lembro que vocês ficaram me zoando lá, porque eu falei aquela no de brutalidade sobre o Zeno. Ah, mas eu tenho a mesma idade dele e tal. E eu descobri que eu tenho a mesma idade do Stefani também. Stefani chegou e falou, quando você nasceu em quando? Eu 80. Ele, caralho, eu também. Sabia que o nosso signo no horóscopo chinês é um macaco? Eu falei, sabia. Bem que vocês são parecidos, assim, né? Eu te chamava de Vigru quando eu te conheci. E ele tem um macaco lá no braço, eu sou gorila branco, né, sei lá. Essa viadagem. É, uma frescuragem da porra. É. Então, aí o Thomas tava falando que a parada era ser forte, sacou? Era escrotizar mesmo, não tinha muita frescura não. E que fica vendo hoje a galera faz altos pulos e tal, faz um monte de coisa, mas não é forte, não tem força... Tem o chassi de frango, a caixa fina, e que lá eles realmente se preocupavam em ter porte, em ter o caixotão. Tem um exemplo aí de novo, que você falou, faz as firulas tudo, gira, parca, faz propaganda, faz filme, o caralho, não sei o que, é famoso. O Ryan Doyle, que faz isso tudo e tá sempre lesado, tá sempre lesionado, né? Sempre machucado, machuquei isso, machuquei aquilo e tal. O cara parca pra caralho, parca, gira igual um sei lá o quê, um ginasta, gira. Mas, sei lá, frango. Frango, é. Pô. Você pega o Daniel Labaca, o cara é forte pra caralho, gira pra caralho. E ninguém sabe, né, mas ele faz... O Arthur, né, que teve a chance de treinar com ele lá em Londres, falou que o cara faz tudo de uma mão, de um dedo, do avesso, de qualquer jeito. É, quando eu tava treinando com ele lá na Nojian... Lá na casa do Jean, que a gente passou uma semana lá, ele não aguentava 10 minutos na barra comigo. Que a gente ficava brincando de front lever, back lever, OAC, essas paradas assim, ele não conseguia. Ele não fazia nem a negativa. Caralho, não fazia negativa de OAC? Ele não negativava OAC. O planche dele era torto. Oh, eu acho que ele ficou humilhado aqui no Brasil e resolveu treinar pra não, caralho. Não, porque então. Eu lembro que até foi uma coisa que o Santigas me falou antes de eu chegar em São Paulo, que o Santigas chegou um dia antes. E aí ele falou, não, caraca, fui fazer e tal. O Ilabaco faz uns planches meio tortinhos, assim, meio... Tiração de onda demais, né, velho? São uns escrotos. mas e aí? E como a gente faz pra ficar forte? Pergunte-me como. Uai, cara, você vai na academia, procura o cara mais troglodita que tem, e aí você fala com ele, aí, mano, você tem aquelas paradas? 3ml de assim de anão. De assim de anão. Ué, bicho. Treina todo dia, 6 vezes por semana, durante 4 horas na academia, só fazendo drop set. Super set. Super set, o caralho é 4. Minha vibe é super set. Pô, que isso, velho. Uma semana você tá bombado. Tá, vamos então definir aqui. Um pouco de técnicas de treino, né? Só pra gente definir aí. A gente pode dividir que no parkour a gente vai encontrar duas realidades. A galera que é ortodoxa no bodyweight, que é ali só treina com o peso do corpo, sobe muro, faz barra, faz flexão, ou só pula, ou só sobe muro. E que quer treinar baseado nisso, baseado no exercício com peso do corpo. Exercício mesmo. Livre, é. Exatamente. E aí é da escola do Ross, né? É, mas o Ross usa muita coisa, né, velho? É, não, o Ross... mas o... também usa equipamento, né? Mas o livrão dele, a Bíblia é só bodyweight. A Bíblia body é só de bodyweight. Tá, tá. É, mas é porque ele complementa, né? Ele tem lá aqueles rolinhos que ele faz, aqueles abdominal impossível. Sim, claro. Ele tem martelo no pneu, que é o exercício mais do caralho que eu acho. Do mundo, né? Muito foda. Tem aquela... O como é que chama aquela porra? O kettlebell na corrente, que não dá pra entender. O cara tem uma massa e joga aquela porra pro alto. É filho da puta, né? Mas entendi, é. Realmente ele... A vibe dele é... A escola dele é do bodyweight, assim. É, adaptar tudo numa árvore, né? É. E como é que você fica forte no bodyweight? Vamos começar setorizando um pouco os treinos pra gente organizar o papo, né? Cara, pra ficar escroto com o bodyweight... Usa tudo com um membro só. Tudo unilateral. Tudo unilateral. Se o neguinho faz squat, você faz pistol. Se o cara faz barra, você faz OAC. Não, você pega o site lá do Biskills, por exemplo, 100% das coisas lá são bodyweight, mas tem muito treinamento lá que ele fala, não, faz barra com peso pra conquistar o OAC e tal. Ele acha que o exercício com peso complementa, né, essa coisa do bodyweight, né? Ele acredita nas duas linhas, né? Vamos dizer que ele é o Buda, né? O caminho do meio dessa história aí de como ficar forte pra caralho. É porque no parkour a gente tem muito preconceito com isso. Eu vejo aí direto um monte de gente falando, não gosto de academia, não gosto de não sei o quê, porque as pessoas que treinam parkour no geral são pessoas que queriam fazer um exercício e tinham medo de ir pra academia, não gostam daquele clima. Pô, acho um saco, né? É, exatamente. Acho uma merda. Não tem muita a vibe. Acho que o comentário mais recorrente é ficar correndo igual um hamster lá na esteirinha, na academia, ou ir pra rua. Fitness, né? E o cara também reclama que na academia você chega, você pode ser um monstro, ou você pode ser um magrelo, ou você pode estar gordo, ou você pode estar raquítico, o cara vai te dar a mesma ficha do cara do lado. E isso vai dar seriedade da academia também, né? Depende muito. Às vezes você já fala que você tem um objetivo e tal, tem um cara mais cabeça aberta que resolve. Da seriedade ou não, a gente... Bom, a gente vai colocar essas referências desses sites que a gente tá falando, né? As fontes, a gente vai colocar no link, os links no post, que é o Beast Skills, o Renegade Gym, a gente gosta muito da Jim Jones, do Ross, da Namate e tal. O Jason Ferruger, por exemplo, que é o cara da Renegade Gym, ele fala isso sobre o que o Dan falou, sabe? Você chega lá e não tem... Todo mundo... Quer emagrecer, beleza, 40 minutos de esteira e 3 sets com 15 repetições de tudo, né? Vai fazer rosca é 3x15, vai fazer barra é 3x15, vai fazer o caralho é 3x15. Uhum. E aí, ele fala, porra, e diferencia também o treino de um cara normal, a gente, que apesar de falar que, ah, treinando forte pra caralho, faço 10 planches reto, faço não sei o quê, comparado com os caras que a gente admira no parkour, né? Ou seja, segunda geração, terceira geração pra baixo. Nós somos um frango, né? Ah, os claro. Os original frango de sempre. Sempre. E aí, o Jason Ferruger separa a gente, uma pessoa normal, dos halterofilistas. Uhum. Que a galera que faz o treino em academia, eu quero ficar forte, vou pra academia, malhar de segunda a quinta, 3 horas na academia. Porque aí é o tempo de eu fazer 40 minutos de esteira, mais as fichas tudo e bababá. Esse treino é uma merda. É absurdamente catabólico, te fode. É, fode o valer. Só que aí acontece, os halterofilistas lá, os fisiculturistas, o caralho, os bichos, querendo ou não, pra virar pró e ter a cara dele estampada na revista e ganhar o Miss Olímpia, Mr. Olímpio, caralho, os caras têm que bombar. Ou seja, tem anabolizante. Tem injeção na bunda. Com anabolizante, você pode se fuder 8 horas na academia sem comer, que no dia seguinte você cresceu. 100% de aproveitamento aquela porra. Você cresceu. Então, pros caras, é muito complicado você chegar pro cara e falar, velho, vamos fazer uma ficha aí pra você, de 3 vezes na semana você vai pegar peso. O cara vai te esganar, vai meter a mão no seu pescoço e arrancar sua garganta, igual o Rambo 4 lá. É. Porque pra ele não faz sentido isso. Só que o que pra acontece? Pra ele é, quanto mais eu treino, mais eu cresço. É, exatamente. Porque isso é um dos grandes problemas. Porque hoje em dia tem fisiculturista que malha 40 minutos, 25 minutos por semana, sacou? Tipo, uma parada bizarra, assim. Sim, só que os caras, esses caras que treinam 5 vezes por semana com os anabolizantes, eles não precisam se preocupar com a recuperação, né? Tipo, um dia do outro, descansar e bababá, porque o boost é foda. O Juicy levanta os caras, arregaça, tipo assim, infla os caras todos, né? Os caras ganham força pra caralho. O ciclo hormonal dos caras todos, em vez de catabolizar tudo, vai anabolizar tudo. É, exatamente, Como a gente principalmente zela por não tomar essas porra, tipo, igual todo mundo imagina, pelo menos nós três aqui, se tomamos saímos pra tomar álcool, tipo, é numa festa muito remotamente, sei lá quantos meses que faz que eu não bebo. Tem um tempão também que eu não boto nada pra dentro. E que eu não bebo quer dizer assim, eu ter ido pra uma festinha e tomado um copo de vodka, assim, ou um Smirnoff Ice, alguma coisa Ice, assim, sendo que 3 meses antes fiquei sem beber porra nenhuma, mas enfim, esse sou eu, que também nunca fumei, fraga, mas eu sou, sei lá, enfim. Tem quem... careta. É, tem quem fuma, tem quem bebe e treina. Foda-se, não tem meu respeito, mas... então, pro mesmo caso de anabolizante, a gente tá falando de pessoas que querem crescer naturalmente, igual planta. Até procurar planta, uns bombados, tudo vazando óleo, assim, tá. Vazando doce de leite. Mas, então, pra uma pessoa normal, esse treinamento de 5 vezes por semana pegar peso pra caralho, não funciona. Ainda mais pro meu caso e pro Dan, que somos os hard gainers, né? Uhum. Então a gente tem que fazer uma coisa pra conseguir recuperar e tá. E o Jason Ferruger dá todas essas dicas. E aí, igual a gente fez o post lá do Jim Dunn, o que a gente tá experimentando é fazer a mesma coisa do Jim Jones, do Renegade Jim, que é ficar forte pra caralho e tentar aproveitar ao máximo o que a gente consegue de recuperação, de, igual a gente discutiu no podcast passado, a janela da oportunidade lá pra nutrição vir na hora certa, o tempo de descanso, o tempo de exercício. O Ferrugi até fala um negócio que é o seguinte, ele fala assim que, beleza, você pega 2 atletas, tal, de parkour, qualquer coisa, enfim, eles têm habilidades iguais e condicionamento igual. Mas todas. O cara mais forte vai ser melhor. Ele fala assim que não tem jeito. É quando não, a técnica, força é sempre quando a técnica é igual, né? Força vai ser sempre diferencial quando a técnica é igual. É o caso lá da Bíblia lá que o Beto citou, que é o livro do Carlos Grace. Que, a Bíblia Grace. Pois é, os jujuteiros lá no começo do Vale Tudo, né? Os primeiros passos lá do MMA, os caras ganhavam de todo mundo, não importava o peso. Depois que todo mundo começou a aprender jiu-jitsu, aí o peso fazia diferença, lógico. Fudeu o rolê. A escola do bodyweight, ele é um pouco mais difícil de você organizar um treino de longa data. porque você vai fazer exatamente as mesmas coisas, o mesmo estímulo, por muito tempo. Então vai chegar um tempo que esse estímulo não vai fazer tanta diferença mais. É igual... Então, desculpa. É, não, é. Você pode fazer, sei lá, hoje 10 barras, amanhã 15 barras, depois amanhã 20 barras, 30 barras e assim sucessivamente. Mas óbvio, pra quê, né? Pointless, né? Depois. É, óbvio, você vai ficar... Você vai ter mais força de resistência ali. Vai chegar uma hora que a única coisa que você vai estar fazendo ali é levantando o seu peso mais vezes, só que você não vai conseguir levantar mais peso do que a isso. Potência que não vai desenvolver, né? É, exatamente. Então você vai ter que começar a adicionar aí... Desculpa. Aumentar a carga. Aumentar a carga. Aí é quando a gente começou a pendurar a anilha na cintura. Colete. Exatamente. Então a ideia do bodyweight eu acho fantástica e dá pra sustentar por muito tempo a pessoa que tá começando, que tá fazendo, dá pra fazer a manutenção física ali, não deixar o cara perder nada, mas eu acho que ela deve ser, depois de um determinado tempo, complementado com outra coisa. É igual eu fico discutindo com o Dan muito isso. O Blaine, por exemplo, ele me deixou aqui um Captain Crush, sabe o que é? Aquele ferro que você aperta na mão, fazer esse barulhinho aqui, deixa eu pegar ele aqui. Ah, o hand grip. Caralho. Isso, um hand grip, exatamente. O que acontece? Ele me passou essa porra e eu não conseguia fechar ele. Depois de um tempo treinando, você zera o aparelho, uhum, né? Porque você já consegue fechar, faz série de 10, série de 15, série de 20 e qual que é o... Com pouca carga, né? É, qual que é o desafio? Não tem mais. Então, tem aparelhos, tem exercícios que você zera, que é o que o Dan fala aí. Você zera. É, tipo, zerar mesmo. Zera o jogo. É, igual uma outra moda também entre os parkourzeiros de, sei lá, dois anos atrás, que foi no encontro brasileiro em Brasília, terceiro encontro brasileiro em Brasília, todo mundo tava, tinha lançado aquela... Aquela bolinha? É, como é que chama? Powerball, Powerball, né? Powerball. E aí todo mundo brincando com a Powerball. Ninguém conseguia fazer porra nenhuma. Pois é, mas depois de um mês brincando com aquilo, você zera. Porque ela vai lá até seus 12 mil de rotação, não tem mais o que você fazer. O caso do bodyweight é a mesma coisa. Só que como você tem um leque de possibilidades tão grande, você pode fazer tantos exercícios diferenciados, que é como o Beto falou, você consegue fazer a manutenção pra sempre. Mas a potência, você vai chegar no momento que você vai zerar. E aí que você chega no que a gente chama de platô mesmo. A maioria das linhas de treinamento vão chamar isso de platô. E aí você precisa mudar o que você tá fazendo, adicionar peso, fazer com uma mão só. Fazer com uma mão só. Porque quando você, por exemplo, unilateral, você faz agachamento normalmente, beleza. Você tira uma perna e faz só com uma perna, você praticamente dobrou o peso. Sim. E aí que a porra fica foda. E aí, depois de muito tempo com isso, porque igual o Beto falou, né? Tem um agachamento, que é a gente pode chamar agachamento com as duas pernas, ou squat, né? Do inglês, com as duas pernas. Depois a gente vai pro pistol, que é uma perna só. Uhum. Mas também, depois de um tempo, você vai zerar. Então, o que você tem que continuar fazendo é dificultando mais. Aí você vai fazer o pistol, então, com uma perna, né? O agachamento, em cima de uma barra. Que aí você vai ter que trabalhar o equilíbrio, e aí vai ser mais tenso, você vai fazer mais esforço. Vai ter que equilibrar... Caralho, a quatro. E aí depois você faz uma barra mais fina, depois faz um poste, vai aumentando a altura, tudo isso pra, né, pra gente que é do parkour, vai ser uma dificuldade que é prática, que é funcional, que vai ter um resultado prático, né, pro seu treino. Então é bom também isso. É. Só que você zera. E aí vai ter que começar a fazer como o caralho, Maurício aí de Brasília, escrotaço. O morro. O cara veste colete de 10 quilos, pega mais duas anilhas de 20 e começa a fazer pistol com 50 quilos a mais. É, peso. Ele é doente. Eu fui fazer essa semana com o Dan lá, com 10 quilos nas costas, pistols, cara. Não rolou, não. Rolou pra trás, né? Rolei pra trás. Mas é meio isso mesmo. Eu tava esse final de semana, falei assim, não, vou fazer um treino sem peso. Aí peguei uns exercícios lá do Bitfield. Falei, não, vou... Estamos treinando com peso, né? Achando que tava foda, né? Não, tô treinando com peso, agora vou treinar um sem peso aí do B-Skills, que eu não consegui, vou tentar, velho. Apanhei até. Mas o bodyweight, ele tem muita da especificidade. É. Você, óbvio que você levantar, tipo, 200 quilos no supino é foda pra caralho. Mas isso só não que quer isso dizer não vai... que vai fazer flexão de uma mão, né? Exatamente, nem que você vai fazer planche, nem OAC, nem nada disso. São atividades específicas, né? As fibras que são utilizadas ali são diferentes e de formas diferentes. É verdade. Só pra derrubar também o nosso mito aí, porque a gente adora ouvir as histórias lá do igual acontece aqui. Chega na porta de uma academia que tem uma barra, aí vê os bombados tudo lá fazendo barra. Isso acontece também no Rio, lá na praia, né? Vê os bombadão tudo gigante fazendo barra, chega os magrelinhos do parkour e começa a fazer planche. É. Aí tira onda com os bombados lá, os caras tudo não sei o quê. Mas também acontece. Direto. Acontece o contrário também, né? Do cara chegar e, eu faço planche pra caralho, e o maluco vai lá e faz parada de mão, não. É, parada de mão também pode ser, mas flexão na parada de mão, ou então faz flexão com a mão só, um braço só, e os caras do parkour não conseguem, né? Então, a gente fica tirando muita onda, uma grelinha mandando no bombado, mas é como o Beto falou, é muito específico. Então, um cara que treina flexão com uma mão... faz ela muito melhor do que qualquer um do parkour, sacou? Com certeza. Eu tava... Na época que a gente foi lá pro Encontro de Floripa, que o Beto também foi, tava aí o Conrado lá na casa do Caleb e tal, o Caleb tava contando um negócio, não sei se é uma lenda, né? Caleb, qualquer coisa, me corrige depois, ele tava falando sobre o treinamento do Oni. Ah, isso é a lenda viva. O Oni tem que estar quando o assunto é força e escrutínio. É, o Oni tá aí, tá aí. Brucutu é força, é treino. É com ele. Tem o Oni. É com ele. Aí ele tava contando, Caleb, que ele queria meio que fazer um treino parecido com o Oni, que o Oni, o cara é vanguarda. Naquela época, 2 anos atrás, né, lá, o cara já treinava, assim, 1 semana na academia e 1 semana só bodyweight, os front lever dele, essas coisas. Então o cara, depois de anos, né, foi ficando foda nas duas coisas. Então ele mostra isso, né, que uma coisa complementa a outra, né, e que você meio que nunca zera o bodyweight. É. O lance a vibe do bodyweight é você aumentar a quantidade de repetições até ser uma parada inacreditável, assim. Tipo você pega aqui, ó, o teste do guerreiro do Ross. É mesmo, no final do livro, é. Porra, no final do livro tem o teste do guerreiro, que é assim, pra você ser considerado um guerreiro, você tem que fazer 500 agachamentos de uma vez... Sem matar, flexões matar de uma vez. Leão e pegar gatinha. É. Não, mas assim, umas repetições absurdas. E que você olha assim e fala, mentira, o cara tá falando sério. E é essa, qual é a vibe do cara? É pegar o bodyweight e... Meu irmão, até tem coisas assim que eu acho que são poucas aqui comparado com o que a gente já fez, assim. Tipo, 20 barras, a quantidade de barras seguidas. 100 flexões, 500 agachamentos, 15 pistols. 15 flexão na parada de mão. E aí as paradas assim, sacou? Então a vibe do bodyweight você acaba sempre buscando levar pra esse lado da máxima repetição pra poder criar exaustão mesmo, né? É dar alguma onda, né? É dar onda. É, a gente aqui já passou dessa vibe já. Igual teve lá o Rodine Mission, né? Que foi o desafio do Thomas pra gente. De 500 flexões e 150 planches num dia. A gente matou isso em 3 horas e meia, 4 pessoas. Do caralho. Dia seguinte, você não conseguia nem assinar seu nome. Não conseguia entrar na internet, porque o braço já era. Lavava a cabeça, nada. Pra época, foi do caralho. Falei, que foda, fiz 500 flexões, mais não sei o que, tal. Foi massa. Só que é uma coisa muito, assim, um evento, Fraga. Não dá pra você fazer, beleza, vou viver fazer disso. Semanalmente 500 flexões. Você é um imbecil, Fraga. Você vai ficar com o braço mais fino do mundo. É, o lance dessa quantidade absurda de repetições é mais por conquista pessoal mesmo, né? Porque tu não deixa de ser forte pra caralho se tu faz 500 flexões por dia, sacou? Mas a vibe é mais a conquista, é a realização pessoal, é saber como você tá. É, em outubro vai rolar lá em Londres. O Dom me convidou a participar e eu topei sem saber o que que era. Ele falou, você topa fazer um negócio com a gente? Eu, caralho, topo. Ah, você é muito doido. Eu falei, caralho, o que que é? Eles vão fazer uma, como chama essa porra? Um evento lá de caridade, pra arrecadar grana. para uma instituição e vão fazer 1000 planches cada um no dia. Caralho! 1000 planches, cara. A gente fez as contas, tipo um por minuto durante 18 horas sem parar. Vai. Sem mijar, sem comer. Impossível fazer essa porra. Eu já tô tirando o corpo fora, porque tem como fazer. Vou ficar lá. Eu acho que a vibe é tentar, sacou? Eu vou lá tentar, vou fazer meus 100 planches no dia e sair fora, sacou? Porque e tá, não dá pra fazer. E tá aqui $200 pra colaborar. Toma aí uma grana. Toma meu calende aí, ó. É o último par, não sei o quê. Teve o desafio PK Max, né? Que foi 250 planches e, assim, foi a última vez que eu fiz um desafio retardado, certo? Minha mão tava viva, assim, dava pra ver o osso. Aquelas ideias imbecis lá, que eu e o Beto já tanto orgulhamos de propor pra galera, não é mais minha vibe, Fraga. Igual o que a gente tem feito agora no Dindan, é experimentar séries de 2 repetições com o máximo de peso que você consegue. Exatamente. Aí, tipo, a gente faz levantamento lá no supino, por exemplo. A gente tem a barra e um monte de anilha na casa do Dan. A gente pega a barra, enche de anilha e faz 6 repetições. 8 levantamentos, Fraga. E aí depois vai, descansa um minuto e meio, volta pro banco, aumenta o peso e tenta fazer 3x4, 3x6, Fraga. Uhum. Pronto. E é isso, não dá pra... Mas o que que acontece? Aí vamos ter que voltar lá pro começo. Você tem que primeiro definir qual a sua meta e seu objetivo de treino. Decide o que você quer. Se você quer força máxima, se você quer resistência, se você quer naturalidade até no movimento, né? Porque você fazer, sei lá, 100 planches, a naturalidade que você vai ter pra fazer esse tipo de movimento, isso vai ser como se você fizesse, levantasse da cama. Certo. Sacou? É verdade. Então, assim, você tem que entender muito do que você quer pro treino. O treino, por exemplo, que vocês citaram agora que vocês estão fazendo, de força máxima, com muito peso e pouca repetição, isso é treino de força máxima. Treino de força máxima da galera brucutuzona chega a ser 7 de 1 repetição, sacou? 7 séries de uma repetição. O cara põe ali, sei lá, 300... Uma tonelada no squat. 300 quilos, faz um agachamento e sai. Aí espera 5 minutos... 500 quilos, um agachamento e sai. Mais 5 minutos e esse foi o treino do cara. E acho que você que o cara não ficou cansado. Destruiu o cara. Sacou? Então, assim, aí você tem que pensar o que, que você quer, qual o seu objetivo no treino. Eu quero ter força máxima, só isso. Só que se você vai ter força máxima, sua resistência cardíaca vai diminuir. Então você vai correr, vai ficar cansado. Porque você vai excluir um pouco do outro treino, né? É a história do Nose, né? Que ele contou lá naqueles textos até que tem no site do PK Max, né? Ou você desenvolve um tipo de fibra, ou você desenvolve a outra, né? Então a gente tem as duas ao mesmo tempo, né? Vamos dizer. Mas no treino de força que a gente tem feito, pelo menos o que a gente tá tentando fazer lá, retornando as informações do Jim Jones, do Renegade Gym, é tentar fazer um treino de fat burn, né? Que é de queimar gordura. E aí a gente tá empregando essa coisa de fazer o treinamento de força máxima, colocando peso pra caralho, porque, bom, é muito específico isso, né? A gente não tá falando de parkour aqui, mas quando você faz isso, você recruta todos os grandes grupos de músculo. E aí vai aquela regra do maior pro menor. Tipo, se você pega um grupo grande, né, de músculos grandes, as fibras menores que fazem parte desse grupo são recrutadas juntamente. É exatamente. Se você pega pouco peso, acaba que você recruta as fibras menores e não recruta as grandes. As maiores. Então, quando você faz o treino de força igual a gente tá fazendo, recrutando todo o grupo, aí você trabalha todas as fibras. E para complementar o que você falou aí de resistência, Beto, a gente está empregando... Bom, a gente não fez ainda, né? Discutimos isso nessa última segunda-feira e vamos começar a partir da próxima. Depois, no final do treino de força, a gente vai para a rua e faz os sprints. Sprint é de Deus, cara. Que aí a gente vai trabalhar anaeróbico e aeróbico ao mesmo tempo, né? Pro parkour já um pouco agora tentando ajustar. Eu acho que o pessoal do parkour precisa de potência... Correr. De potência, correr é indispensável. Mas eles precisam muito de treino de potência. Eles precisam muito de sprint, de suicídio. Sim. Sabe? Sprint resistido, com alguém segurando com uma faixa, elástico, com uma corda, exatamente. Com corda, é mesmo, elástico, a gente tá etc. com as faixas aí. Sacou? Boa. Então, assim, o treino que eu tinha feito, que era até então secretão lá, que é o codinome Wolverine. Sim. Ele basicamente era uma série de periodização, que inclusive todo mundo achou muito pesada, e eu vomitei várias vezes fazendo ele. Caralho. Uhum. O Maurício chegava uma época também que tava. Chegava. No último já tava pra vomitar e era meio complicado, assim. Mas é porque ele fazia isso. O treino durava 25 minutos no máximo, assim, tipo. E aí o que acontecia? Você começava a primeira semana com. Num campo desses de quadra poliesportiva, sabe? Um Sim. campinho de futsal. Você fazia. A quadra. É, só que um menorzinho, não uma oficial, uma menor. Dessas que você encontra no Brasil em todo lugar. Sacou? Então a gente fazia uma série de exercícios de potência, assim. E que no final, que duravam pouco tempo, pouquíssimo tempo, e no final você fazia uma série de como é que é o nome? Jump box, alternando a perna, sabe? E aí acabou o treino e era todo mundo botando o bof pra fora, e só potência, só potência, só potência, sacou? É pesadaço. Que isso, bicho, muito tenso. É, e aí assim, eu vou até ver se eu acho os papers do codinome Wolverine. Eu vi o site, Ah, é, né? Eu acho que o site tá no ar ainda, vou procurar lá. Tá no ar não, tá escondido ainda. Mas assim, a ideia era essa, sacou? Era só treino de potência pra quebrar um pouquinho só a questão do treino com barra, com flexão e etc. Tinha manutenção, o dia da manutenção de braço. Mas era flexão explodindo, trocando a pegada, flexão barra batendo palma. E flexão pliométrica. É isso, o Nose deu essa dica também, do cara que chega e faz 500... Desculpa, apertei um mute sem querer. O Nose deu essa dica também, do cara que chega e faz 500 flexões, e aí tá achando fácil fazer flexão. Então começa a fazer flexão batendo palma, começa a pensar na flexão com uma mão, flexão no degrau, flexão inclinado, depois flexão no handstand. Uma das coisas mais comuns de se fazer quando você tá trabalhando aí uma coisa e fica fácil, né? Ah, flexão tá fácil demais, eu faço um monte e não fico cansado. Então você começa a usar da pré-exaustão, né? Você tenta fazer diversas outras coisas antes, se você tiver peso, faz muito peso, faz barra, faz alguma coisa antes, e aí sim você faz essa série. Cara, a melhor dica, se você quer se fuder pra fazer flexão, se você quer se fuder enquanto faz agachamento, se você quer se fuder enquanto faz jump box, qualquer exercício, se mata em sprint antes. É. Você vai vomitar. O que acontece com a pré-exaustão? Você cansa de um jeito... Aquelas fibras, né, que você vai usar antes, de uma forma mais leve. Então, assim, você faz, sei lá... 5 séries de 5 flexões, bem rápido, estourando, com, sei lá, 30 segundos, 40 segundos de descanso. E aí depois você faz com, sei lá, pega uma cadeira e faz séries de 10, bem lento, com o corpo inclinado na cadeira, a flexão. Você vai ter uma pré-exaustão e uma sobrecarga. E aí a parada já vai ser outra história. É, porque, igual eu falei com a artéria uma vez... Daquele vídeo... não lembro. Um vídeo da PKGen que tem o Thomas, o Steph, mas não sei quem, brincando nos canos, o Johan, brincando num andaime. E aí o Stefani tá fazendo o planche, e aí já tá usando o braço, tipo, colocando a barra debaixo do sovaco, colocando o outro braço, subindo mó lento, né, devagar. E a galera comentando, porra, que merda, velho, o cara é mó ruim de planche, o cara é mó não sei o quê. Você não sabe o que ele fez antes do treino, Fraga? É. Verdade. Eu vi o cara fazendo série de 10 planches aqui, assim, sussa. Chupando cana e assoviando, saca? E aí o cara vê um vídeo lá, porque o cara tá fazendo um planche torto, usando o braço. Não, o cara é ruim de planche. Não sabe o que o cara fez, Fraga. As pessoas não sabem analisar o contexto, né? É, muita merda isso. A internet me cansa pra caralho por causa disso, cara. Então, assim, algumas coisas que você pode fazer pra modificar o treino são, como o Dan falou lá no começo... Drop set. Drop set é aquele que você tá com peso, tira um pouquinho de peso, você tá na última série, né? Fez, tira um pouco de peso, faz mais, tira um pouco de peso, faz mais. Até você dar o creu, não é isso? É, exatamente. A vibe do drop set é você começar a fazer com uma carga de peso que você consiga fazer, sei lá, 8 repetições, 10 repetições. Aí você faz as 8 morrendo, tira aí, sei lá, dependendo do exercício, 5 quilos, faz mais o máximo que você conseguir, tira, faz o máximo que você conseguir, tira, faz o máximo. No final você vai estar lá, sei lá, com, sei lá, 5 quilos e não conseguindo levantar o bagulho. É. Sem peso, não consegue levantar. É, levantar. Que é a história que você falou, né? Já deu a exaustão foda, né, no músculo, né? Isso aí é meio que usado pro fisiculturista pra dar uma acordada no músculo, né? Que o cara já tá meio assim, 3 séries de 8, o cara é, sei lá, danoninho. Aí o cara faz isso pra... Aí o músculo dele dá uma acordada no sistema nervoso dele e a coisa começa a construir músculo e tal. Tem um cara que tem um livro também de Fat Burn, que lançou, tá divulgando um monte de sites desses que a gente acompanha, T-Nation e tal. É Chad alguma coisa o nome dele. Ele é Chad Water Buddy, né? É, ele sugere um exercício que eu não sei o nome que ele dá pra coisa, mas dá pra gente adaptar aqui, que é o seguinte: a gente faz aquele salto grupado, né? Tipo, salto mais alto que você pode pra cima e junta o joelho no peito, cai no chão e faz flexão. Ele faz o seguinte: começa em 11. Você faz 11 saltos, vai pro chão, faz 11 flexões. Faz 10 saltos, 10 flexões. 9 saltos, 9 flexões, até chegar em 1. Nossa. Brinca disso, vai lá. Eu chamava isso de pirâmide, né? Que eu aprendi junto com o pessoal da... lendo os artigos da Jim Jones, né? Que eles tinham a escada de respiração deles lá com os exercícios com... breathing ladders, né? Exatamente. Que era com kettlebell. E que eu fiz com um pezinho que tinha de... eu acho que tinha 2, 3 quilos, aquela porra daquele peso. E todo mundo que chegava lá em casa, eu pegava esse peso e falava: cara, faz um negócio aí. E aí com esse pezinho em uma mão, eu falava: ó, você levanta o braço com ele, aí você vai fazer... 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, até 20. Nossa. Cara, com 2 quilos o braço ficava... não dava pra fechar a mão direito. Trava, né? É, porque você pega bem pouco peso e você... você satura o músculo de uma forma. E o estímulo daquilo é muito bom. Eu acho esse tipo de estímulo fantástico. É. Você pegar coisas leves e transformar em... movimentos resistidos. Eu ia falar isso daí até pro Bruno, que ele tá com hand grip. Quando eu tinha o hand grip aqui em casa, que ainda era desafiante pra mim, aí quando eu zerei ele, eu comecei a fazer isso. Eu fazia 1, 2. Chegava em 20 e começava. 20, aí depois 19, 18. Tava louco. É, no final eu tava 1, eu já tava assim... Eu nunca consegui ir e voltar com esse peso, né? Eu sempre ia... e voltava no 7 da volta, eu morria. Não... Nossa, pau, tem que escolher, né? Ou você vai ou você volta, velho. Olha o número pra ir possível, né? Tem também um exercício que a gente chama de... bom, eu chamo ele aqui de na ultra. Mas todo mundo tá usando ele já. Que a gente viu num vídeo... bom, não sei se algum gringo me contou isso, se eu vi algum vídeo do Rendezvous, sei lá. Mas é o... ou li isso, sei lá, enfim. Você vai pra parada de. Pra posição de flexão. O Beto usa isso aí também, em Brasília, usou o Círculo Maldito, a gente fazia isso. Uhum. Você fica na parada de flexão, na posição de flexão, aí você marca um minuto estático, faz uma flexão e volta pra posição de flexão. Exatamente. Aí fica mais um minuto, faz duas flexões, volta, fica mais um minuto de repouso. Essa é boa. Três flexões, mais, volta mais um minuto, até 20. Até 20 flexões, né? Aqui a gente tinha o adicional da crueldade, né? Que a pessoa tinha que sorrir enquanto fazia essa porra. Eu lembro que aqui em BH, quando você deu esse treino, Beto, você mandou o Mateuzinho contar uma história do colégio. É? Enquanto a gente esperava no 9. Né? Mas isso é bom demais, porque esse tipo de coisa, apesar das pessoas falarem: caralho, é muita sacanagem... o cara fica falando pra gente contar história enquanto a gente tá sentindo dor e ele rindo da gente. Mas a vibe disso é que realmente distrai os outros que estão ouvindo a história. Sim, não vê o tempo passar, né? É, exatamente. Você pode fazer ele mais fudido, que é tipo isso. Ninguém fala porra nenhuma. É, silêncio. Cara, chega em 3 minutos, você quer morrer. É, todo mundo ouvindo sua própria respiração. Fudeu. Fudeu. Você quer ir embora pra casa. Você, nossa, que merda. Que treino chato. Por que que eu descobri parkour 5 anos atrás, cara? Outra coisa que é legal aí pra adicionar dificuldade são as negativas, né? Negativas que você pode fazer com os treinos de peso de corpo ou com peso extra mesmo, com halter, supino, essas porra. Nosso papo hoje, né, o Ferrugem, ele fala, né, disso. Ele fala assim que a negada sobe o peso com gosto, né? Mas na hora de soltar, exatamente, também faz arrebentar. E daí? O lance da negativa... Da força é a descida, né? Negativa dá força pra caralho, ninguém sabe, né? É, a negativa é boa pra dar tamanho e força, né? Porque o lance da negativa é, o exercício começa onde ele normalmente terminaria. Então certo. Você, sei lá, vou botar no exemplo do supino aí, ou da barra. No supino, você, quando você tá lá em cima, você bota, sei lá, uma quantidade de peso absurda que você não consegue sustentar levantar. Sozinho. Exatamente. E já lá em cima, óbvio que se for o caso do supino, é com a ajuda de alguém, né? É, não dá pra você soltar e colocar mais peso, né, velho? É, exatamente. Com a ajuda do brother aí. Nem o Pernalonga consegue. Ele sobe com aquela quantidade de peso que você não consegue levantar normalmente, segura ele bota ele lá em cima, e aí você vai descendo isso bem devagar, bem devagar, bem devagar. E com a barra a gente usa isso absurdamente muito pro OAC, né? Isso que eu ia falar, o passo a passo lá, a introdução do OAC... Só na negativa, você não consegue. Ah, vou treinar o AC e tentar subir. Impossível, não, não né? Não dá. E aí você, no caso da barra, da barra de uma mão, você sustenta lá em cima o corpo, que já é mais fácil um pouco, só ficar sustentado. E aí você vai soltando devagarzinho. Vai chegar um ponto em que vai cair de uma vez. Se você estiver fazendo supino com peso, o amigo tá lá, tem que estar lá pra te ajudar a segurar isso, senão você se fode. Pois é. Uma dica importantíssima, porque todo mundo quando começa a treinar OAC, quase todo mundo. A dica é boa. Começou a treinar OAC, aí você descendo devagar, chegou numa hora que você não aguenta mais sustentar o peso, você solta, né? E dá um estirão no tendão. E pendura na barra. O Blaine tá contando isso. Pois é, aí todo mundo fala, não, tô treinando OAC, mas tive que parar porque tô com tendinite. É. Lógico, você tá soltando o peso todo. Aí eu não sei se foi o Blaine que deu essa dica ou se foi o Thomas que deu essa dica pra galera aqui. Que quando você estiver voltando devagar e tiver a vontade de soltar, ou você mantém voltando devagar até o final, ou você usa outra mão pra descer devagar. Porque essa estirada, igual você falou, essa esticada muito rápida, né? Tipo, de soltar o peso, isso vai foder o seu músculo, o tendão, né? Na verdade. Porque você vai liberar a tensão muito rápida e aí vai dar inflamação. E aí ele vai dar a xilingada. E se você soltar o músculo, mas ficar pendurado na barra, aí você vai foder a sua articulação do ombro. É, exatamente. Então, quando você estiver não aguentando mais sustentar o peso pra descer no AC, usa outra mão pra descer o peso devagar. Ou então como grita fosse... a sua mãe. Mãe, me segura aqui! Aí pode gritar alto, porque de qualquer lugar que ela tiver, ela te salva. Mas essa dica é boa, porque eles escrevem lá sempre assim, não, se você for treinar o AC, você vai ter tendinite, com certeza. É, costume esquador da tendinite, né? Eu acho que dá pra passar por isso. Não, eu tenho tendinite no cotovelo direito, tão absurda, que outro dia eu fui jogar o chinelo no gato, doeu de um tanto, que deu vontade de chorar, velho. Que isso, bicho? Eu joguei o chinelo gato e plac! Ai. Aí a Lu veio correndo assim e falou, caraca, o que foi? Eu falei, não, meu cotovelo aqui, tô com tendinite. Mas o meu da tendinite é por causa do excesso de exercício isométrico que eu faço. Aí outra coisa que dá muita força, que pra quem quiser ganhar força na marra mesmo, força bruta, eu aconselho, é isometria. Mas aí ia conversar disso agora, cara. O isométrico, até que ponto ele é assim, até que ponto ele colabora mesmo? Porque, por exemplo, se você fizer 100 flexões, não vai colaborar. Ou você ficar, sei lá, 20 minutos na barra, não vai colaborar, né? Tem uma medida mas aí, que ele já é muito sofrido. O que que acontece com a isometria? Pelo menos do meu entendimento. Até porque o nosso educador físico não veio, né? A gente é espertão. Johnny Knows tinha que estar aqui hoje, urgente. É. Mas eu acho até legal a gente dar uma opinião um pouco mais leiga, porque é a vibe que a galera que vai estar ouvindo também, né? Incrível. Mas assim... É. A hoje, ideia... boa justificada pra falta do cara técnico. Mas assim, o lance da isometria é que você pega o ponto máximo de força do exercício e fica lá, sacou? Você estende o período máximo de dificuldade do exercício. Por exemplo, você tá na barra e você segura ela 90 graus aqui no meio. Ali é o ponto mais difícil que o exercício tá. É. E aí você segurar isso... Flexão, com tudo, com agachamento, tipo, igual a gente faz cadeira. Cadeira nada mais é do que um agachamento isométrico. Você tá estendendo o estímulo por muito mais tempo do que ele deveria ter num agachamento do movimento. Obviamente que eu não tenho nenhuma know-how técnico para falar isso agora, mas que eu acho que você só pega um ponto específico da musculatura e obviamente gera força ali, mas para desenvolvimento de... Vamos colocar qualidade muscular. Eu acho que não vai ficar tão legal. Seu braço não vai crescer muito mais porque você faz isometria no bíceps, sei lá. Mas eu acredito que questão de força, ele é uma das melhores coisas. E outra coisa que tem que tomar muito cuidado é porque a isometria ela vai dar aquela força bruta, né? Você, com por exemplo, exercício de uma cadeira... Você vai conseguir, sei lá, fazer agachamento com muito mais peso, com a quantidade maior de peso e etc. Mas isso não quer dizer que você vai pular mais alto, porque isso vai depender da sua força de explosão, explosão, né? Explosão, é. Potência. Exatamente. Então, você tem que tomar muito cuidado, porque cada exercício tem um objetivo, cada método tem um objetivo muito específico. De novo, aquele comentário que você fez lá sobre o Zeno, que eu falei, o Zeno forte igual dinossauro, assim, e movimento igual um. É isso, o cara faz tanto desse de força que ele é meio travado mesmo. Você vê que a movimentação dele não é aquela água, né? Mas você tem força pra caralho. Só que o jeito que ele deve treinar força, ele deve fazer repetição tudo lento. Faz, sei lá, 10, 15 repetições, levantando peso, mas devagar, controlado e pá. E aí isso reflete diretamente no jeito que ele treina. É claro que ele, imagino... aceita essa limitação que ele impõe por conta do exercício dele, de força, né? Que ele faz, exatamente. A escolha dele. Você tem que... Quando você define um treino pra você, uma meta, você tem que lidar muito bem com o ponto contrário, os né? Os contras, os prós, você tem que saber os prós, mas os contras também, né? Por exemplo, eu tô numa época que eu tô treinando muita luta, muita, e todos os meus exercícios de treino e etc., são voltados para isso. Então eu tenho menos explosão um pouco, tenho 1 milhão de vezes mais resistência cardiovascular que eu tinha antes, que eu tenho que durar ali às vezes 25 minutos em pé na frente de um cara. Tenho força e tenho velocidade, mas eu não tenho explosão. Então, por exemplo, para fazer uma precisão, eu não tô indo tão longe quanto eu ia, sei lá, no ano passado. Mas são decisões que eu tomei para alcançar as metas que eu quero agora. Depois eu procuro, obviamente, recompensar e mudar. O que eu acho que, pra quem tá escutando e tá pensando, porra, velho, mas vocês estão falando um monte de coisa aí, falando 15 jeitos, eu não tô sabendo qual escolher e tal. A gente tem feito isso já faz um bom tempo, né, de experimentar um, aí vai pro outro, igual aquele, quando rolava aqueles intercâmbios lá, BH Brasília, Beto vinha pra cá e a gente fazia o Nightmare, a gente ia pra Brasília e fazia o Ciclo Maldito, aí depois fazia só circuito, fazia só corrida, vamos correr 10K, vamos correr 5K, agora vamos pegar peso, vamos fazer 500 repetições de coisa e tal. Então acho que é importante a pessoa que tá disposta a sacar qual é, experimentar. Pega aí, vai fazer um treino de força, de exaustão, ou então vai fazer um treino de força, de potência, pensa no que você quer. Com isso, eu quero ficar mais forte e bruto pra caralho. De repente, porque a gente sempre falou do Hell Knight, né? Do sistema Hell Knight lá. Que no caso lá de Brasília, o Círculo Maldito, aqui o Nightmare, em outro lugar, 300 não sei o quê, o Jund Hell e papapá. Falando, vai ficar no podcast Brutalidade, a gente falou isso. Mas aquele treino não é pra ficar bruto, é pra ficar bruto, assim, não. É bruto forte, psicológico. Ele é bruto psicológico, porque ele é exaustão. Você vai ficar 3 horas e meia, 4 horas fazendo exercício e sair miado. Você despede dos caras só com a intenção. Você nem fala tchau, porque você tá destruído. Você sai introspectivo, né? Violado. É. Assim, você sai. Você, a primeira coisa que você tem que fazer depois de um treino desse é alimentar bem. Acontece que você chega em casa e se apaga, velho. Você dorme sem tomar banho, sem pôr nenhum, você chega na cama e apaga, e aí é só nem o dia seguinte. Então, tempo. Não é o treino de ficar forte, é um treino de fortalecer. Óbvio que você vai ter o seu ganho, né? Você fortalece o espírito, né? Então, para fazer um treino para ficar forte, a gente tem feito esse sistema que o Renegade Jim tá usando. Uhum. O Jim Jones é escrotidão total. Nossa, Jim Jones é de Deus. Quem dera nós tivéssemos um espaço... Pra botar uns pezinhos. É, vai ter, mas... Ia ser lindo. Quem dera, eu tô programando isso aqui, velho. É, nós também. Quem dera tivesse um esquema hoje pra colocar o... pra aplicar já o sistema Jim Jones. Aham. Uhum. E 10 kettlebell, 10 kettlebell lá em fila, na grama, você precisa pegar e jogar pro alto. É que o Plane tá fazendo lá na gringa, né? Filho da puta, tem um kettlebell de 24 kg, velho. Não, aqui eu já sei até onde vende os kettlebell, sacou? É mesmo? Eu tenho um amigo que é especialista em treino de kettlebell, ele só dá treino de kettlebell. Sinistro. Só que, tipo, um kettlebell de 10 kg é 180 pau, velho. É, cara. Isso, velho. É muito caro. Velho. É, tipo assim, é muito caro. E metade do Jindan, nada. Porque uma anilha dessa de 10 kg é 40 conto. 40 é no lugar barato. 40 que no isso, lugar velho? Barato. Barato. Ué. A gente tem blim-blim, então... Pô, eu ganhei as minhas da minha mãe e o resto do Conrado. Você então sabe foi... quanto custa o quilo em Brasília? Em qualquer lugar que você for? Tá em uma média de R$7. Quilo de CD? O quilo de aço. Prensadão de CD. O prensadão de aço. Sem orégano nem galinho? É. Por isso que eu só tenho 40 aqui, mais 2 de 5 miadinho que eu ganhei de presente. Uai, Dan, você tá dormindo aí em cima de um potinho de ouro, então, safado. Não, gente. Agora a gente vai começar a poupança de Dan pra comprar equipamentos e papel. Eu vou ser honesto com vocês, velho. O peso é um negócio muito caro. É caro, velho. É caro. Eu fui esses dias que eu queria comprar mais 2 de 20, né? Pra fazer deadlift, né? Levantamento terra. E aí, cara, não achei um lugar que fosse viável comprar peso. Eu vou procurar em jornal. Em jornal, que às vezes você acha usado, né? É porque eu não tenho câmera ainda, né? Eu queria filmar os treinos com os pneus, lá com a parada lá no galpão que eu treino. E só que... O só seu que pneuzão eu invejo, velho. Eu tô com 2, eu te falei, cara. Não, filho da puta! Eu liguei pro pai da Lu, né? Ele tem uma fazenda e tal, umas paradas assim. Aí eu falei, cara, me diz uma parada. Você não consegue um pneu de trator aí, não? Aí ele falou, pra quê? Manda por Sedex. Aí ele falou, não, é por... Aí eu falei, não, é porque a gente usa pra fazer força, né? Pra girar e tal, fazer os exercícios. O cara deve ter achado que era louco. Aí ele falou, não, eu arrumo aqui pra você. Aí ele me ligou no dia seguinte e falou, olha, ele tá muito acabado. Você se importa? Eu falei, cara, eu duvido que tá pior do que o que eu já tenho lá. Ele já tá meio rasgado na lateral, escrito borracharia de branco. Porra, que merda. Mas assim... Aí eu tô lá um dia, ele me ligou, ele falou, você tá onde? Eu falei, tô no galpão. Aí ele falou, não, tô chegando aí então com a picape, arruma uns 3 caras aí pra tirar esse pneu daqui de dentro. Xiii, não conhece não. Não, precisou de 10 finlandeses de 120 kg. Aí a gente foi lá, porque assim, você girar ele no chão é fácil, você levantar ele no alto... Sinistro, né? É, não rola. Tem 300 kg essa porra, eu acho. O que eu acho legal pra galera do parkour treinar, por exemplo, eu acho que flexões é fazer 5x1, ou 1x5, na verdade. Porque você faz um na subida, explodindo, desce, 5 tempos, né? Explode, explodindo sempre, porque no final das contas o parkour você vai precisar disso, você vai precisar de muita força, mas a explosão inicial daquele movimento. Certo. Então... Você fazer a flexão descendo bem devagarinho, contando até 5 e explodindo de uma vez, já dá pra ajudar bem nisso. É, assim. O seu exercício sem peso, né? Vai dar onda, né? Que a gente falou no começo. Igual, pra barra é a mesma coisa. Igual a barra. A barra também. Desce devagarzinho e dá um puxadão. Bum! Tem a francesinha também, né? Que a gente usou de aquecimento do Jindan, que é... Sobe. Sustenta 5 segundos. 90 graus. Sustenta 5 segundos. 135 graus. Sustenta mais 5 segundos. Desceu, subiu, tudo novamente. É. Então é aquela lá que também dá, depois você vai fazer uma barra sozinha, você vê que você ganhou a explosão. O jump box também, né? Que você, box, você sobe, né? Dá o tiro, né? Da explosão pra subir. Jump. E aí quando você fizer o landing, você sustenta lá os seus 90 graus. É, segura o 90 graus e dá uns 10 segundos aí. Que aí você já faz a isometria da força da descida. Com impacto ainda, né? É, uma sériezinha dessa já tá top. Porra! E aí pra completar, você faz aí uns, sei lá, quantos metros aí de volta de quadrupedal. Porra! Eu fiz no meu blog de treino novo aí, né? Não sei nem se vocês conhecem ele, não divulguei muito. Opa! Eu fiz eu escrevi um artigo sobre treino de circuito, que é um das minhas formas preferidas de treino, que ele pode envolver ou não supersets, né? Que eu gosto também de fazer pra caralho. Mas a ideia de um treino de circuito é você fazer uma quantidade de exercícios seguidos e de preferência exercícios completos, né, que usem músculos grandes, não bíceps, tríceps, etc, mas que seja flexão, barra, pode ser um supino, um agachamento, algo que recrute grupos musculares grandes. E aí você elege aí 5 exercícios alternando entre braços e pernas e você faz, sei lá, 8 flexões, 5 barras, 20 agachamento pliométrico, né? Você desce devagarinho e explode pulando pra cima. Aí você já desce, faz 8 flexões pliométricas e depois faz 10 de agachamento a fundo com cada perna, sacou? Isso sem descanso. Aí você conta uma série disso. É, o estilão Jim Jones preparando os 300, né? É, exatamente. É. Porque o treino de circuito, ele tem uma particularidade dele que ele pode ser um treino, mas é que podem ser vários. Você alterar a ordem em que cada exercício é feito, muda totalmente a dinâmica do exercício, né? Ele pode... Se você tá com facilidade na flexão, joga a flexão lá pro final. Então você já vai estar muito cansado quando você fizer as flexões. A ordem dos fatores altera totalmente o resultado. Completamente. E aí a quantidade de séries, você... O Christian Thibault, que eu gosto do cara lá... Ele sugere que você faça treino de circuito assim. Você monta um circuito desse com 5, 6 elementos, sem descanso entre eles, dando entre 2... Ele sugere 2 minutos, né? Mas eu gosto de dar mais ou menos 40 segundos, 1 minuto, pra exigir mais. E aí você faz 4 séries na primeira semana, 8 séries na segunda, 5 na terceira, e na quarta semana você faz 3 séries, aumentando em 15%, a quantidade dos exercícios, né? Ou, no caso de exercícios com peso, a carga. Sacou? E aí é pauleira. Opa. E aí você descansa com outro método, né? Isso é uma pequena periodização aí de um mês aí, basicamente. E que dá pra você fazer um treino bem bacana e que exige muito. E aí eu fiz esse artigo bem legal aí. Que eu vou botar pra galera aí. E aí, novamente, o circuito é um treino completaço, assim, que eu acho muito foda, porque você acaba utilizando todos os grandes grupos do corpo inteiro, né? O full body exercise. E condiciona, né, também, né? Mas, novamente, é necessário se estipular a meta primeiro. Exatamente. Porque um treino desse pode foder o neguinho também, sacou? Então depende do seu nível, depende do objetivo. É, o legal do que eu acho pro treino de parkour, você treinar em forma de circuito, é que você treina muito o que o parkour deve ter, que você tá, sei lá, você tá correndo, fez uma precisão, subiu o muro, saiu correndo, então você faz várias coisas que exigem diversos grupos musculares diferentes e em seguida, né, em sequencial, assim, o que... E deixa seu corpo preparado para aquilo. E dá para fazer o mesmo com o parkour, né? Porque ninguém corre no parkour, velho. Todo mundo treina parkour isoladamente. Parado. Todo mundo não. Tô sendo escroto. Mas a grande maioria, de qualquer parte do mundo, treina ou só o SDC, aí depois vai treinar só o precisão, aí treina 1.500 giro, aí treina, sei lá, só uma subida no muro. raramente, e também depende do lugar que você tem disponível para treinar, mas dificilmente um cara pega e treina, vou fazer essa precisão, a escalada, o SDC, o drop, o rolamento, a outra precisão e um SDC. Conta um, exatamente. Normalmente a gente já fez um desafio do PK Max que era assim, cada um ia colocando movimento. Cara, quando chegou no décimo movimento, a gente viu tanto que a gente tava sem condicionamento. Faz um canon, né? Porque a gente corria e explodia, Então, esse negócio que junta as duas coisas, né, você falta ar, cara. Que a gente ficou falando o tempo inteiro sobre exercício de isolado, né, de body weight ou de peso, caralho, não falamos de parkour. Então, pode-se pensar isso também, de utilizar esse sistema de circuito, de repetição, de contar de 10 para 1, de 1 para 10, com o parkour. Fazer, em vez de pensar, vou fazer 10 precisões, depois 9, depois 8, depois 7, pô, faz a precisão escalada e SDC, 1. Precisão escalada e SDC, 2, blá blá blá blá. Você vai pode brincando fazer com também isso. Mais, você pode fazer 10 precisões, 5 subidas de muro e 10 landings, conta 1. Pois é, exatamente. Sacou? Só que aí tem outro ponto que a gente tem que deixar bem claro no parkour. Os exercícios do parkour, eles exigem muito do físico, né? Óbvio. Mas o grande lance do parkour com repetição é pra nivelar a técnica, né? Técnica, Porque você tem que repetir muito, fazer 100, 200, 300 vezes. Não só, obviamente, pela exaustão e condicionamento, mas pra aprimorar a técnica. Porque são movimentos que são aplicados em situações muito extremas. Mesmo quando a gente está treinando, a gente faz uma precisão de um lugar muito alto, a gente faz um saldebrado de um lugar muito alto. Então, é perigoso. Você precisa, como até o próprio Pilgrimage fala, né? Você não treina a ponto de fazer perfeito. Você treina a ponto de ser impossível que você erre. Porque aquilo tem que ser perfeito. Porque se você errar, você está muito fodido. Eu acho que o importante quando você está frisando fazer um treino eficiente em parkour é diminuir o tempo de duração desse treino. Um treino eficiente raramente vai ter, sei lá, mais de uma hora. A não ser que seja, sei lá, um treino de parkour, onde você vai trabalhar percurso, tem uma outra série de fatores. Mas um treino eficiente aí, ele vai ter um intervalo de tempo contado, né, medido. E vai ter um tempo de duração que ele não pode ultrapassar disso. Porque, por exemplo, digamos que você vai fazer um treino, organizar um treino na sua cabeça. Eu quero treinar só técnicas de parkour. Aí você vai, pega o seu papelzinho e coloca lá, vou fazer 50 precisões, 50 subidas de muro, 50 landings e, sei lá, 100 flexões. Você pega isso, é uma quantidade absurda. Isso, se você não tomar cuidado, vai demorar 2 horas se você fizer um aqui, um ali, um ali. Aí você tem que tomar o cuidado de organizar isso. Você pegar e falar, vou fazer começar com 50 precisões. Então eu faço 10, descanso 30 segundos, faço mais 10, descanso 30 segundos, faço mais 10. E aí você segue esse padrão de descanso para todos os outros exercícios. Subo 10 vezes o muro, descanso 30 segundos, descanso 10. Mas é importante você ter um período de tempo, que é o que vai determinar o tempo de recuperação dos seus músculos, né, entre um exercício e outro. Eu costumo, por causa de resistência, etc., botar 40 segundos a 1 minuto. De descanso, né? E de descanso em cada exercício. E eu não gosto de deixar os treinos, quando eles são mais físicos, durarem mais de 40 minutos, assim. Que eu acho que o corpo começa a perder mais do que ganhar. Já quando os treinos são técnicos, eles exigem muito mais concentração do que desgaste físico. Então eles acabam sim durando 2, 3, sei lá, 4 horas. Você quer fazer aquela coisa perfeita, então você vai se criar exaustão ali em cima de um ponto único. Você quer fazer aquelas, sei lá, 100 precisões sem errar uma. E aí você vai errando, você não tá se importando com o ganho físico daquilo, mas simplesmente com a técnica, né, com refinar a técnica. Então, tudo isso, quando você vai montar um treino, você tem que levar em consideração. A gente tá sendo muito específico, porque, enfim, a gente acha que o público aqui do podcast com K é o cara que tem que ser bitolado mesmo, Fraga. Mas, cara, o cara do parkour, sem brincadeira agora, o cara do parkour, se ele não é bitolado, se ele não é bitolado, ele ou ele acaba muito rápido, sacou? É, fica medíocre ali, né? É, não, ele sai, ele não pega a vibe, sacou? Porque toda a vibe do parkour, ela tá incluída nesse espírito do bitolado mesmo, de pesquisar método de treino, de querer ficar mais forte, de se desafiar e falar assim, caralho, eu tô fazendo, sei lá, 30 barras, agora eu quero ver, será que eu consigo levantar duas vezes meu peso no levantamento terra? Aí, caralho, vou arrumar peso, vou pra uma academia só pra fazer isso. Aí você treina, caralho, eu tô forte pra caralho, eu preciso de outra coisa, vou pedalar até Curitiba. Ah, compra uma bicicleta e vai pedalando até Curitiba. Pois é, mas leva um tempo pra fazer isso, claro, né? Claro, mas assim, o espírito você vai construindo dentro desses desafios, né? Não, assim, eu quis dizer que leva um tempo pra você chegar nesse mindset, tipo, fez, sei lá, igual a gente tá fazendo aqui já com mais de 5 anos de parkour, sei lá, de chegar e falar, porra, vou pegar peso, velho. Porque no final das contas você descobre que você precisa de mais, você precisa de alguma outra coisa que te desafie. E por mais que as pessoas falem assim, é uma coisa que eu tava conversando com o Thomas também, ele falando que por mais que as pessoas não achem, os desafios são parte integrante do parkour. Ele falou que em Lices, até hoje em dia, é um desafiando o outro o tempo inteiro. Ah, eu faço isso aqui, tu não faz, ô mané. E aí, ah, vamos lá, então. Aí o cara, todo mundo faz. Aí ele, não, agora isso aqui, ó. Aí faz, tu não faz isso aqui, sacou? A gente é contra a competição, mas essa competição indireta entre um e outro é legal, ela estimula com que cresça. Essa competição é boa, né? Que faz todo mundo evoluir, né? Você traz alguma coisa e todo mundo cresce. Exatamente. Se eu sempre converso com o Bruno, é isso. O parkour você não zera. Você nunca zera o parkour. Sempre vai ter um salto mais longe, uma coisa mais foda, um jeito mais difícil de fazer. Sempre tem alguma coisa pra fazer. Aí, igual a gente tá nessa situação. Se tiver tudo fácil, você faz sem barulho. É, exatamente. Então, sempre tem o que refinar no parkour. Porque a gente nunca vai ser perfeito, né? Então, estamos sempre querendo evoluir pra tentar alcançar alguma coisa aí. O Belly fala, tá arraigado nessa filosofia do Belly, né? Ele fala, ah, beleza, eu não consigo fazer isso precisão. Beleza, vou fazer 1000 precisões que eu consigo. Vou descansar, vou treinar mais e vou chegar lá. É, exatamente. Então, é essa coisa de melhorar sempre, assim, cair bem, né? O recado que eu quero que a gente passe aqui com esse podcast é: existem 1001 maneiras de preparar Neston, invente a sua. Estude, pesquise, use a criatividade nos seus treinos, mude sempre que possível, não tente não ficar mais de 2 meses treinando exatamente a mesma coisa. Improvise, usa da criatividade, vá atrás de conhecimento. Não tenha vergonha, o pessoal do parkour tem muita vergonha de falar, ah, eu vou pra uma academia, eu vou... Nutricionista, né, velho? É, nutricionista. Tudo isso o povo tem muita... Ah, é natural. Gente, a gente tá em 2010, a gente tem que prezar pela nossa saúde. Tem gente que passa aí anos numa faculdade aprendendo o que fazer pra melhorar. Pessoa, né? Pra melhorar. Exatamente. Pessoa. Então, vale a pena ir atrás, vale a pena tentar. Experimenta, eu acho que o grande recado que o parkour tem pra gente é se desafie, sacou? Então vamos atrás disso aí pra cada um realizar. A minha meta hoje em dia não é tanto performance dentro do parkour, até tá bem, bem mais baixo do que costumava ser, apesar de eu conseguir fazer tudo que eu sempre consegui. Eu tenho um medo ou outro, eu tenho que fazer mais força, alguma coisa assim. Mas minha meta hoje em dia é luta, eu tô treinando muita luta, eu treino... quase 5 artes marciais diferentes, então tá meio tenso isso pro meu lado. E cada um tem que achar o que te desafia, sendo parkour, sendo qualquer outra coisa. Você tem que abraçar a sua causa, assim, você falar, eu quero treinar parkour, então eu vou treinar parkour igual atleta profissional. Eu vou dedicar, sei lá, 4 horas do meu dia, eu vou fazer treino específico técnico, trocando por treino de físico, eu vou procurar um nutricionista pra me alimentar, eu vou pesquisar, eu vou ler, eu vou comprar livro, eu vou virar a internet atrás disso. O podcast tá seguindo, né? Dar essa base pra galera, né? Por exemplo, de nutrição foi divisor de água, certo? Graças a Deus, velho, sério. Porque, assim, é muito bonito você ver gente que não se preocupa com nada disso, sacou? E tem talento natural. Tipo, sei lá, você pega o Edi lá. O cara, meu irmão, tá pouco se fudendo pra isso. Faz as paradas naturalmente, o Dudu e tal. Irmão, e é lindo ver a galera se movimentando e tal. É. Só que a gente não pode tirar a elite, a galera que tem o dom, né? Que tem, vamos colocar assim, que também treinaram pra caralho pra chegar onde estão. Talento, né? Não mas caiu do céu. mas a gente não pode levar eles como máxima, porque para um Daniel e Labaca que existe, existem 500 Betos que vão ter que suar muito para conseguir uma coisinha, sacou? É, o de sempre, né? Tipo, se você quer desenvolver, você tem que dedicar. Se você não treinar, você não vai melhorar, não adianta. É, exatamente. Igual se você ficar uma semana rezando pra fazer um salto no próximo fim de semana, você não é assim que você treina, sacou? Eu conheço um cara que pois falou é, eu conheço mesmo, consegue. Por isso que eu não falei. Enfim. É, falando um pouco também da Bíblia Grace, que eu acho que tem um capítulo lá, né? Versículo Rose, que explica muito bem a história, que é o seguinte, o Rose Grace foi o cara que foi meio divisor de águas do Jiu-Jitsu Grace. O que aconteceu? Ele treinava só jiu-jitsu e os parentes dele, né, até passados dele também, só jiu-jitsu. Mas ninguém evoluía, ninguém tinha um corpo, ninguém conseguia realmente evoluir pra caralho. E ele começou a treinar ginástica olímpica, sprint, judô, wrestling, quatro, wrestling e tal. Ele abriu a cabeça dele pra tudo, evoluiu muito o jiu-jitsu Grace e graças a ele eu acho que existe o Rickson Grace. É. Eu acho que foi uma base violenta, porque o Rickson Grace treina yoga, treina musculação, treina jiu-jitsu, treina tudo. Então, vamos dizer, são atletas completos, né? É, então, a gente também quer isso, né, no parkour. Pro acho nosso que caso, mais completo, melhor, cara. Pro nosso caso, é isso, é dedicar o treino. É porque ninguém... É a mesma coisa que já teve a discussão antes lá, o cara... Porra, mas como é que vocês conseguem priorizar e treinar isso tudo, tendo que trabalhar, estudar e não sei o quê? É prioridade, você tem que ver o que você prioriza. Se é importante pra você estudar pra prova, pro fim de semana e o caralho, precisa fazer um concurso, essas merdas... Bicho, vai estudar, mas também não chora que você não tá treinando, entendeu? É. Então, se você quer treinar e ficar bom, beleza. Primeiro você se planeja. Porra, só tenho uma hora por dia pra treinar parkour. Só tenho, não sei, sei lá, só tenho sábado pra treinar. Beleza, tem sábado pra treinar, mas você consegue tirar aí 25 minutos na semana pra fazer força? Que é o nosso caso. A gente já conseguiu reduzir o circuito do Jindan para 45 minutos. Era uma hora, era mais quase 2 horas. O Beto deu exemplo aí que o codinome Wolverine eram 25 minutos. O Círculo Maldito eu lembro que eram 20 minutos. É. Então depende se você consegue fazer um planejamento dentro do tempo que você tem e adequar essa melhor coisa, tipo assim, melhor maneira pro seu objetivo. Então o que você tem que fazer? Dica é: defina o que é seu objetivo. Veja o tempo que você tem para fazer ele, estude para fazer isso. Então, a dica de sempre, né? Vai nas fontes e lê pra caralho. Ninguém quer ler nessa merda, mas. Esse podcast vai ter fonte pra caralho. É uma coisa. Vai. É uma coisa que a gente aqui, né? Eu e o Beto, assim, fazendo o podcast com o cara, a gente pensa nisso. Que é uma galera que escuta, que é a galera que quer experimentar, que é um povo mais cabeça aberta e que quer escutar. Ora, as coisas radicais que a gente fala, mas também essas dicas inovadoras, sei lá, ou dicas diferentes que não tem por aí que a gente dá também. Porque a gente já tá nessa faz um tempinho experimentando isso tudo que a gente fala. Então, planeje, dedique o quanto você pode e. Tipo assim, põe o pau na mesa e banca a história. Se você quer treinar pra ficar fodão, você tem que sacrificar alguma coisa pra ficar fodão. Se você não nasceu com o talento que nasceu o Belly, o Ilabaca, porra, não é só você, nós também. Então, então você tem que dedicar o quanto você pode e sem reclamar, né? Se você não pode treinar pra caralho pra ficar foda, não adianta reclamar que não ficou foda. O que você planta, você colhe no parkour. Mas é isso. Então, é isso, gente. Obrigado por não ouvir-nos. Valeu, muito bom, parabéns. Valeu, Dan. A gente vai tentar aí manter, diminuir essa distância entre um podcast e outro. Esse gap aí, mas se não rolar, é aquela velha coisa de sempre, né? Tipo, foda-se. É igual, mas é que vai ser uma parcopa 5. É, porra. A gente gosta muito de fazer isso, a gente gosta de saber que tem pessoas que escutam. É, quando eu falo foda-se, eu não tô falando foda-se pra vocês, mas... É c'est la vie, né? É, tipo, paciência. A gente faz o que a gente tá no nosso limite. A gente não prioriza o podcast, a gente faz isso porque a gente gosta. A gente tem muitas outras coisas pra priorizar, e o treino é uma delas, e o nosso tempo pra compromissos diversos. Mas enfim, vamos tentar fazer. A gente vai continuar fazendo isso, só não conseguimos estipular ainda uma periodicidade certa, mas a gente continua fazendo isso. O Beto já agradeceu, mas vou agradecer o Dan também por ter participado. Valeu, querido, e até amanhã. A gente tem junto amanhã. Estamos de volta. Valeu, Beto, valeu, Bruno. O papo, valeu, acho, gente, que foi bem bacana. Eu acho que a galera vai poder tirar muitas ideias aí, vai poder mudar a rotina de treino a partir dessa semana. Valeu, então. Falou. Até o próximo. Abraço, gente. Até mais. Falou.